prego religião. Eu prego sobre um homem. O único homem que sabe por que vocês fazem aquilo que fazem. O único homem que sabe o que aborrece vocês, o que magoa vocês. O único homem que tem poder de fazer qualquer coisa. De todos, pra todos, como diz a pronúncia. Nem todos, são poucos, que se serve a renúncia. Oferece a glória pro Deus de plástico. A mídia promove um Cristo genérico. No padrão europeu de olho claro, perfeito? Não, porque na alma não faz o mesmo efeito. Magricelo prego na cruz que decora Salel. Marketing do inferno, a derrota destaca. E se por meio de um meio orasse e Deus me ouvisse, seria fácil, eu seguiria Cristo no Twitter. Parece um truque, amor via Bluetooth. Não praticam na rua o que pregam no Facebook. Eu acho que perecem por não saber do custo. Eu não vim catar mérito ou cangaia pros burros, jamais. Se a vela não traz a luz de volta, Deus não prometeu pra mim uma vida eterna morta, não. Eu disse pra vocês pararem. Será que já não chega de ferimentos e mortes? Vocês não ouviram o pregador? Pois eu ouvi o pregador! Deus de todos, mas todos de Deus, jamais. Muita coisa no caminho, só os espinhos. O jogo não para, não estamos sozinhos. Construiu o sonho na areia, a tempestade levou. Mas quem constrói na rocha, o sonho não acabou. Entrou na cena sem problema, Cristo é o meu tema. Não me envergonho, vivo meu sonho até que o inferno trema. Postura de crente, bola pra frente, o bang tá formado. Trabalhando todo dia e o bonde aqui não fica parado. Tem que ter fé, Deus quer você. O que Deus propõe é se arrepender. Tem que ter fé, fica de pé e não dá ouvido pros mané. Navegando no beat, navego com prazer. Ouviste aquilo que tá pra acontecer? Despertando para o novo amanhecer. Rap gospel na cena, Deus faz acontecer. Aqui é três por Cristo, man. Muito prazer. Eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou te oferecendo um relacionamento pessoal com Jesus. Uma comunhão íntima. Quero que permita que ele reine no seu coração. Isso é tudo. Peça perdão e deixe que ele mude a sua vida. Você vai experimentar uma paz maravilhosa. Vai ver a vida de um ângulo totalmente diferente. E Deus vai te abençoar e você vai prosperar em tudo que fizer. Quando Jesus chega à sua vida, começa uma transformação maravilhosa de todo o seu ser. Tira toda a carga de pressão. Quebra qualquer corrente. Acha que ele se interessa por alguém como eu? Imagine quanto interesse ele tem por você. Ele deu sua vida por você.